Meu coração é um forasteiro, não tem destino e nem paradeiro. Meu coração é aventureiro, coração cigano, coração bandoleiro. Sou uma gaivota solta no ar, e voa livre pra qualquer lugar. Vivo voando, fazendo um verão, por onde passo, deixo meu coração. Meu coração não tem parada, vive batendo em revoada. Solto as asas do meu pensamento e vou livre no colo do vento. Meu coração é um forasteiro, não tem destino e nem paradeiro. Meu coração é aventureiro, coração cigano, coração bandoleiro. Sou uma gaivota solta no ar, que voa livre pra qualquer lugar. Vivo voando, fazendo verão, por onde passo, deixo meu coração. Meu coração não tem parada, vive batendo em revoada. Solto as asas do meu pensamento e vou livre no colo do vento. Meu coração é um forasteiro, não tem destino e nem paradeiro. Meu coração é aventureiro, coração cigano, coração bandoleiro. Meu coração é um forasteiro, não tem destino e nem paradeiro.